com quem você quer estar. Quando tudo estiver calmo, alguém que vai te mostrar o que sozinho não encontra. Já encontrou? Onde está?